ouvir o mar sentado na pedra, sentado na areia. E senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira. Luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na Marzia. Marzia na Serra. Um olhar sobre o mar, levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Marzia na Serra é um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. Viva ali a consciência, viva ali a história toda. Em Lisboa, cada cais e cada doca tem a sua história. Desde a doca do Parque das Nações até à doca pesca em Pedroços, iremos fazer uma viagem de saudade. Onde hoje se encontra o Parque das Nações e por onde já passou a Expo 98, era a antiga Doca dos Olivais, onde existiu até início da década de 40 o Aeroporto Marítimo de Cabo Ruivo, onde desembarcavam os passageiros dos hidroaviões, cuja construção planeada e desenvolvida pela Pan American se iniciou em 1938. Caminhando para a Foz do Tejo, o próximo cais que se encontra é a antiga Ponte Cais de Cabo Ruivo, onde vinham descarregar os navios petroleiros, o crudo, para alimentar a refinaria de Cabo Ruivo, bem conhecida pela sua chama contínua no alto da torre. Petroleiros do Tejo, mas faltam canoas esquecidas no fado. Lisboa já não te invejo, até o passado puseste de lado. Há petroleiros do Tejo e as velhas fragatas não cruzam a barra. Lisboa já não te vejo, deixai lá a cintura de bota e samarra. À beira Tejo, à beira rio, há menos Tejo e até menos navio. E a uma guitarra quando chora a noite fora, falta-lhe a garra da saudade como outrora. Trocaste o passo, negaste o rio, e o teu terreiro vai ficando mais vazio. Lisboa ao longe vais parecendo menos perto, já nada esperas, nem marquês, nem encoberto. Há petroleiros no Tejo, mas faltam canoas esquecidas num fado. Lisboa já não te invejo, até o passado puseste de lado. Há petroleiros no Tejo e as velhas fragatas não cruzam a barra. Lisboa já não te vejo, deixai lá a cintura de bota e samarra. A pouco e pouco, a troco e troco, vão-te roubando o que de ainda te lembravas. Se me revolto e rasgo a noite como um louco, já não me encontro em cada esquina onde moravas. Alcântara rio, alcança o mar, dão outra banda tudo e nada a esperar. Mas se é do sul que sopra o vento da lonjura, há que saber passar o tempo da aventura. Há petroleiros no Tejo, mas faltam canoas esquecidas num fado. Lisboa já não te invejo, até o passado puseste de lado. Há petroleiros no Tejo e as velhas fragatas não cruzam a barra. Lisboa já não te vejo, deixai lá a cintura, bota e samarra. Barra. Lisboa já não te vejo, deixai lá a cintura de bota e samarra. Lisboa já não te vejo, deixai lá a cintura de bota e sabata. Percorrendo a muralha ribeirinha para Jusante, encontramos a doca do Poço do Bispo, onde a sua muralha exterior tem sido, ao longo dos tempos, amarração de navios em fim de vida. Os cais do Beato, de Xabregas e o Terminal de Contentores são o próximo percurso de Dontejo que chama por nós. Há uma voz que vem de longe e me acompanha. Uma voz que só eu sinto e é tão estranha. Uma voz que vem pairando sobre o mar. É o triste canto do meu jeito antigo, como um barco a procurar porto de abrigo. Povo a partir, já chorando por voltar. É a voz do Tejo que me traz tanta saudade, desse meu desejo que deixei na despedida. É a voz do Tejo, a voz do fado e da cidade, foi minha mãe, minha madrasta e minha vida. Uma voz que vem no voo de uma gaivota, essa voz que erguia velas de fragata. Uma voz que vai, mas sem me amar. Triste companheira de viagem, 12 cordas de guitarra de coragem. Um povo a partir e a cantar o verbo amar. É a voz do Tejo que me traz tanta saudade, esse meu desejo que deixei na despedida. É a voz do Tejo, a voz do fado e da cidade, que foi minha mãe, minha madrasta e minha vida. Há uma voz que vem no voo de uma gaivota, essa voz que erguia velas de fragata. Uma voz que vai, mas sem me abandonar. Triste companheira de viagem, 12 cordas de guitarra de coragem. Um povo a partir e a cantar o verbo. Chegamos agora ao ainda conhecido Cais dos Soldados, assim chamado porque foi daqui que durante a Primeira Grande Guerra partiam os navios carregados de soldados para combater na frente de França. Logo adiante já vemos atracado um moderno navio de cruzeiro no terminal de cruzeiros mais ajusante do Porto de Lisboa. Dantes este local chamava-se Cais da Fundição e era aqui que atracavam os navios da antiga Companhia Nacional de Navegação. A doca do Trertrigo antecede a doca da Marinha, onde atracam navios da nossa Armada e de onde saem e entram as vedetas de transporte para a base naval do Alfeite, na outra margem do Tejo. Vem agora a velhinha estação do Sul e Sueste, terminal da Carreira do Barreiro. Segue-se o emblemático Cais das Colunas, que já foi terminal dos Cacilheiros. Caminhamos agora pelo belo passeio marginal até ao Cais do Sodré, ponto de chegada e partida, que já foi de ferryboats, para transporte de veículos e passageiros, e agora somente de passageiros para Cacilhas e Montijo. Cais do Sodré, não é? Só bares de prostitutas, também é gente a lombar. Caixas de peixe e de frutas, não é só mão que passa a candonga do Japão. Também é cais onde embarca quem busca no mar o pão. Ai, Cais do Sodré, ai, Cais do Sodré, mais vale parecer que ser o que é. Ai, Cais do Sodré, ai, Cais do Sodré, nem todo o sapato te serve no pé. Cais do Sodré, não é só rusga que vai e vem. Também é gente que mora num lar que há muito ali tem. Gente com filhos, mulher e a renda da casa em dia. Gente que apenas trabalha e no trabalho confia. Ai, Cais do Sodré, ai, Cais do Sodré, mais vale parecer que ser o que é. Ai, Cais do Sodré, ai, Cais do Sodré, nem todo o sapato te serve no pé. Cais do Sodré, não é só refúgio de falsários, também são altos guindastes movidos pelos operários. Não é só mão que passa a candonga do Japão, também é cais onde embarca quem busca no mar o pão. Ai, Cais do Sodré, ai, Cais do Sodré, mais vale parecer que ser o que é. Ai, Cais do Sodré, ai, Cais do Sodré, nem todo o sapato te serve no pé. Saindo do Cais do Sodré, passamos agora no Cais da Ribeira, antigo ancoradouro e lota de desembarque de embarcações de pesca. Segue-se o Cais de Santos, desde sempre utilizado pelos navios das carreiras das Ilhas da Madeira e dos Açores. Logo adiante, os antigos estaleiros da CUF, onde foram construídos em 1937 os antigos lugres bacalhoeiros Crioula e Santa Maria Manuela. O primeiro hoje utilizado como navio de trem de vela, o segundo modernizado como navio de cruzeiros. Eis-nos chegados agora à doca do Espanhol e à gar marítima da Rocha Condóbitos, tão conhecida dos portugueses, que daqui partiram em contingentes para as guerras coloniais de Angola, Moçambique e Guiné, desde os anos 60 até 1974, e aqui chegavam findas as comissões. Recordo a multidão de parentes e amigos que nesses dias enchia por completo a escadaria de José António Marques, que liga a Avenida 24 de Julho à Rua das Janelas Verdes. Thank you.

cantar a mar. Passamos agora ao lado do Museu da Eletricidade entre Junqueira e Belém. Aqui, mais uma doca de embarcações de recreio e que segue o padrão de descobrimentos e a doca do Bom Sucesso, de onde partiram, a 30 de março de 1922, Gago Coutinho e Secadura Cabral para a primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Mais umas 400 de metros para Jusante e eis-nos chegados à doca pesca e ao fim da nossa viagem pelos cais e docas de Lisboa. Este apontamento teve apresentação, sonorização e montagem de Zé Conde. Esse bando de gaivotes brincando em cada maré, este mar de águas paradas que alimenta a minha fé. Os barcos que vão partir, todo este cais é o mundo, todo este cais é o mundo, de onde não posso fugir. À beira do cais, quem me vê já me conhece, sou tal que não se esquece, que é do mar que tu virás. À beira do cais, tenho o meu destino agora, estou sempre à espera da hora em que um dia voltarás. Há quem não ache acertado, mas a mim pouco me interessa, que não é por vir aqui que tu voltas mais depressa. Do mar que tu virás, à beira do cais, tenho o meu destino agora, estou sempre à espera da hora em que o dia voltarás. À beira do cais, tenho o meu destino agora, estou sempre à espera da hora em que o dia voltarás. Acabamos de ouvir Marzia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves, aqui na Rádio Boa Nova, às segundas e sextas-feiras, 21 horas.